need them seed. Será a verdade, a verdade te libertará. Quem somos nós? Esta é a pergunta que eu faço. Na calada dessas noites onde escuro eu abraço, tento clarificar-me num olhar para o céu, refletindo sobre o ser a quem tu chamas de Deus. Acredito que existe mais por se descobrir no cosmos infinito em que ainda há muito por vir. Nada veio do nada, criou-se com toda certeza. Creio no Senhor, mas a nossa visão não é a mesma. Podia confortar-te em dizer que Ele é tudo de bom, que Deus é o contrário da dor, significado de amor. Mas foi o próprio Deus que mostrou mais suas facetas ao pôr a árvore ao alcance do Adão e da Eva. Uma atitude inconcebível de quem é contra o mal, dar o livre-arbítrio, dar a liberdade racional. Se era para sermos mentalmente limpos, porque é que Deus pôs a árvore do conhecimento no paraíso? Esta é a questão, padres esconderam a resposta. Estudiosos, teólogos têm somente por nota. Pastores e anciões simplesmente ignoram. Este é o facto que pode impedir as grandes manobras. Ocultam porque os governos pacificam as massas, usando igrejas que vivem da bondade dessas massas. Mostrar o lado escuro de Deus não compensa. Um crente desapontado é menos $100 para a igreja. A polêmica é inevitável, serei chamado profano. Olharão para mim como ímpio, estupidamente insano. Haverá até quem dirá que o Kid MC é ateu. Nem é por isso, eu próprio também creio em Deus. Mas não acredito que Ele é somente o Espírito bom. Deus é o mentor da paz, também o mentor do terror. Deus é maldoso e bondoso da mesma maneira. Pois o Senhor que salva é o mesmo Senhor que condena. Darei tua oportunidade e saberás quem eu sou. Alcançaste a verdade e a mesma te libertou. Jamais culparás a mim pelo vosso destino. Tenho-vos o poder de escolha, sou o vosso caminho. Eu não fui mandado, irmão, espero bem que me entendas. Não tenciono desviar-te nem tirar-te da crença. Apenas quero que tu saibas com razão e clareza. Deus não é só aquilo que tu ouves na igreja. O homem rouba, o homem fere, o homem inveja, o homem mata. O homem cria conflitos, impulsiona desgraça. A Bíblia no seu primeiro livro foi clara. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Com isto podes ver que não há só maldade. No homem existe amor e também há fraternidade. Foi pelo amor de Deus que este mundo surgiu, também pela sua ira que ele se destruiu. Não há nada complexo nesta abordagem ou ideia. O bem e o mal são faces da mesma moeda. Herdamos essas faces da nossa realeza. Deus é um lado luz e o outro lado são as trevas. Ele quis que Adão comesse do fruto do pecado. Era necessário que se conhecesse o outro lado. Se o mundo fosse apenas bom, não faria sentido. Haveria muita limitação no poder divino. Isto tinha de ser quebrado a todo custo. Se não houvesse injustiça, como é que Deus provaria que é justo? Os líderes religiosos pensam que somos parvos. No fundo, eles querem que passemos a adorá-los. Nós somos meros seres humanos. Se o Padre não é Deus, como é que pode perdoar pecados? Jesus Cristo pregava sem fins lucrativos, mas os pastores e anciões hoje estão podres de ricos. Esta é a realidade, construíram um império de mentiras em torno de um livro de verdade. A condição é única perante o Senhor. Faça o bem ou faça o mal, somos todos pecadores. Este é o conhecimento que muitos pais não darão. Estas palavras em igrejas jamais se ouvirão. A Bíblia sempre mostrou do que Deus é capaz. Ele é o Pai de Jesus e também Pai de Satanás. Eis a oportunidade de saberes quem eu sou. Alcançaste a verdade e a mesma te libertou. Jamais culparás a mim pelo vosso destino. Tenho-vos o poder de escolha, sou o vosso caminho. O ser superior que sou faz de mim imortal. Ser nenhum me alcançará, sou o Deus sem igual. A luta entre o bem e o mal reinará no universo. O equilíbrio existirá como foi no começo.